Sentidos noturnos. Cada rosto cravado na memória traz minha visão adocicada de sorrisos, de suspiros e de luzes brandas. A madrugada permanece na garganta e escorre lentamente ao desfile desesperado e persistente do sol. Em cada rosto, em cada boca, cada parte de mim ficou o gosto seco e monótono de noites vãs. A angústia amarga dessa solidão coletiva carrega lembrança ocre, verde e confusa na beleza de um rosto. O que me marcou foi o beijo curto, transbordando os meus sentidos no naufrágio indefinido do tempo. A picante visão do mundo, o áspero sabor da insônia, a inesperada monotonia do silêncio que urra minhas noites vazias. Quase vazias.